Cheiro 17, página 161, capítulo 6. Depois se disse que, durante 8 dias, Milene teria ficado trancada em Vila Regina, a ouvir os 12 sucessos da Cyndi Lauper, sem comer nem beber, e que só se teria dirigido ao Pomodoro quando já torturada pela fome. Também se disse que fora a família Mata a entregar-lhe o Clio, quem a salvara da inanição, tendo-a encontrado esvaída entre as hortênsias do microclima, o que não corresponde à verdade. Mas as pessoas gostam de imaginar o grotesco nos outros, para elas mesmas se sentirem protegidas pela sua suposta normalidade. Poderem pensar, ah, como eu sou suficientemente inteligente, como a minha conduta é quase irrepreensível. Todas as manhãs, regularmente, me levanto. Agora podem contar comigo a tomar café na pastelaria. Agora a tratar dos meus negócios. Agora a assinar os meus cheques. Pois na minha família ninguém morreu cedo. Ninguém adoeceu gravemente. Ninguém se matou. A minha casa sólida está bem construída. Construí-a eu. Tão bom sermos pessoas de bem e termos a vida em ordem, dia após dia. Os meus parentes, todos bem encarreirados. Por contraste, vejam a neta da Dona Regina, coitada. Quando finalmente se arrastou até ao restaurante italiano, no cruzamento do Miramar, já mal podia articular a palavra pizza, porque todos esqueceram dela. Houve quem dissesse, referindo-se a esses dias. Mas não foi isso que aconteceu. Haveríamos de saber depois. Ficou confirmado. A família não a abandonou. Ao contrário do que se disse, ninguém se esqueceu da nossa prima, como se fosse um objeto inútil. Muito pelo contrário. A prova é que, no dia seguinte, Milene correu à janela e viu que 2 carros paravam sob as acácias da estrada e deles saíam os tios. As luzes tinham ficado ligadas durante a noite inteira e, agora que eram 11 horas da manhã, ainda continuavam acesas. Milene achou por bem apagá-las, antes de se entrincheirar na varanda. Por que voltavam os tios? Perguntava, tomando posição e mascando pastilha elástica. No dia anterior não os tinha despedido para sempre? Não lhes tinha dito que não voltassem mais? De facto, a noite fora longa e quente, mas não o suficiente para lhe ter diluído a mágoa que lhe haviam provocado. Encontrava-se recuada no varandim para observá-los, a porta da rua trancada. Sabia que cada um deles possuía uma chave, com a qual poderia entrar quando quisesse. Habitualmente, porém, nunca transpunham a porta sem pedirem licença à avó Regina. Iriam entrar? Entretanto, já os 3 atravessavam a estrada, avançando, lentos e circunspectos, criando sombras no asfalto. O tio Afonso olhava para longe, como se lhe interessassem muito mais os confins do horizonte do que a casa onde iria entrar. As tias caminhavam muito juntas. Uma entrada suspeita. Dindum! Fazia o portão. Já a meio do jardim, os 3 haviam parado. E Gininha, adiantando-se no seu passo delicado, quase periclitante, tinha começado a chamar, na direção da varanda, Milene! Milene! De dentro, a voz de Cyndi Lauper, expandida e ampliada pela respectiva tralha eletrónica, criava uma barreira séria àquele chamamento. Milene correu a desligar a música. Voltou. Debruçou-se. Milene, olha, olha aqui. Quem chamava era de facto a tia Gininha. Na mão segurava um pacote que agitava no ar. A tia insistia, balançando o pacote. Deixas-nos entrar? Deixas? Milene sabia que ao tio Afonso bastaria só procurar o porta-chaves e rodar a fechadura. Mas ele não fazia esse gesto, só olhava para longe, estando a ser imprescindível, por certo, num outro lugar. A tia Ângela Margarida, bem mais sólida na sua passada, essa mantinha-se de braços cruzados, como se permanecesse à espera de uma refrega que ainda não tivesse começado. Só Gininha falava, na direção da sacada. Abre, querida, abre lá. A voz da tia, suplicante, parecia verdadeira. Mas o que mais impedia Milene de descer e abrir era aquele saquitel pardo que deveria conter comida fresca e que a tia Gininha agitava no ar, como se nele transportasse uma ração de amendoins destinada a uma espécie de macaco do zoo. Sim, era isso. Odiava sentir que lhe atribuíam 8 ou 9 anos de idade, mesmo quando a insinuação partia da tia Gininha. Odiava. Talvez por isso ainda não tivesse decidido o que fazer, uma vez que todos eles estavam a respeitar as normas habituais da entrada em Vila Regina. O tio até se tinha baixado para arrumar uma pedra solta que ali havia, entre o escalracho, e, no entanto, não tocava na chave que deveria manter no bolso. Ninguém tocava em nenhuma chave. A tia Gininha aproximou-se ainda mais. Compreende, Milena. Se não quiseres abrir, nós voltamos para trás. Penduramos o saco na porta e vamos-nos embora. Tu é que decides. Depois, a tia virou-se de costas. Todos eles pareciam dispostos a cumprir as palavras de Gininha. Os três, de costas, como se fossem a balar. Milene não só tinha desligado a música, como havia deitado a pastilha fora. Não, não, disse ainda, debruçada no varandim. Eu abro, é só um instante. E desceu, surpreendida, sem tempo para pensar. Na verdade, quando atingiu a porta, já os tios se encontravam diante do ralo, pacíficos, enfileirados, submissos, à sua espera. Mesmo assim, Milene fazia questão de os encarar um a um, fixando-os com dureza, através da frincha que ia abrindo, muito devagar, sempre com a mão na fechadura, mantendo-se atrás da porta, preparada para fechá-la, mal os três se dirigissem para o living room da avó Regina. Muito admirada, entre aquele dia e o precedente, parecia ter-se processado a mudança de um ângulo raso. Mesmo assim, o tio Afonso tinha passado por ela como quem passa pela parede, e Ângela Margarida mal lhe havia acenado com a mão. Mas a tia Gininha, também ela a caminho do living room, continuava a falar-lhe com afabilidade. Antes que vás à tua vida, aqui tens alguma coisa para comer. E podes ficar descansada que nós não nos vamos sentar além. Não nos vamos sentar nos cadeirões da avó Regina. Pois, porque iríamos? A sala da avó tem outras cadeiras. Vamos sentar-nos ali. E os três irmãos, certamente para demonstrarem como as palavras correspondiam aos atos, tinham-se disposto em volta da mesa de cerejeira, estendendo sobre o seu tampo uns molhos de papelada. Podes ficar tranquila, Milena. Juro, por mim e por todos, que nenhum de nós se vai sentar em qualquer lugar indevido. Apenas precisamos de falar. Era a tia Gininha, cuidadosa, a querer sossegá-la. Percebes, Milena? Trata-se de um assunto só entre nós, os irmãos. Mas se tu quiseres ficar, pois fica, que ninguém se importa. A tia Ângela Margarida, ansiosa, o seu olho esquerdo ainda bastante inchado, fixava a testa luzidia do tio Afonso, agora um pouco mais clara, em contraste com a camisa de seda preta. O tio Afonso, fingindo-se ausente, a olhar para o teto. Fosse como fosse, era bom a tia Gininha insistir naquela ideia. Se quiseres sentar-te, senta-te aqui, minha querida, puxando-lhe uma cadeira. Não, não iria sentar-se. Milene não ia desrespeitar a confiança que de repente depositavam nela. Aceitava completamente. Pedindo-lhe os tios, daquele modo, eles até poderiam ficar ali o tempo que quisessem. E para eles entenderem bem a amplitude da sua permissão, ela nem ia responder. Iria só recuar diante deles, puxando a camisa de dormir para cima dos joelhos, e até iria fechar a porta atrás de si mesma, para falarem ainda mais à vontade. Tratada daquele jeito, até estava disposta a aceitar o saco com comida fresca que a tia Gininha lhe estendia, quase contente, quase reconfortada. Agora, os tios sabiam quem mandava naquela casa, e sabiam também que só poderiam usá-la desde que ela mesmo consentisse. E já na cozinha, à medida que bebia o café com leite morno trazido pelas tias e se afogava na nata amarela de um grande bolo, dentro de si mesma, uma mágoa qualquer se desvanecia, ou pelo menos tomava a forma de uma dor mais vaga. Afinal, acontecesse o que acontecesse, eram pessoas da sua família, os seus verdadeiros tios, e deveriam estar extremamente cansados. A prova disso era a forma silenciosa como decorria, dentro da sala, o encontro dos três irmãos. Durante quase uma hora não se ouvira uma só palavra. Deveriam estar a reconstituir o sucedido, a discutir os seis processos, a pensar na traição do novo lar, no relato do rapaz das bombas, no facto de aquilo da avó Regina ter ficado em Campa Rasa por causa dela mesma, com aquele calor todo, não se ter lembrado que a família também dispunha de uma casa de pedra com um anjo em cima. Por respeito aos tios, Milene nem ligava à música do quarto. Já vestida e arrumada, sentada na escada, limitava-se a trautear pedaços dos 12 sucessos, vislumbrando a calma e a paz entre os três irmãos, os três muito serenos, muito cansados, a entenderem-se em torno de todos estes factos. Mas depois, por volta do meio-dia, tudo haveria de mudar de figura. Estava ela cantando Stone, The World is Stone, só para si mesma, para não incomodar, quando tinham começado a cair no soalho uns objetos de madeira ou de ferro, umas vezes com estrondo, cru, outras abafado pelo tapete, ao mesmo tempo que se rasgavam papéis e se cruzavam objetos de metal. E logo de seguida os tios deveriam ter entrado em plena discórdia. De facto, era sábado, 23 de agosto, e no interior do living room da avó Regina, infelizmente, os irmãos desentendiam-se. Mesmo que não se quisesse, ouvia-se cá fora os tios falarem alto uns com os outros. Milene ouvia, sobretudo, as altas vozes da tia Ângela Margarida. As horas iam correndo e eles não comiam, não bebiam, não se serviam dos quartos de banho, não saíam de onde estavam. Zangados, alterados. A certa altura, Afonso falou altíssimo. A tia Ângela Margarida, em seu tom de enfermeira-chefe, gritava-lhe por cima. Milene julgou que daquele confronto ninguém sairia com vida. Ainda tinha ido espreitar, a partir do jardim, mas cada janela era a grade de uma jaula fechada. Os tios mantinham as persianas descidas e lá dentro esgatanhavam-se. Os tios comiam-se vivos. Quando finalmente a porta se abriu, parecia uma torrente a soltar-se. Era o tio quem primeiro saía espumando. Dava para ver, no entanto, que a franja rala que mantinha em redor da calva, embora desgrenhada, estava intacta. O busto possante era o mesmo. E a anca movia-se com o mesmo fragor ginástico. Não, não se haviam matado. Só os olhos do tio tinham desaparecido por completo, debaixo das pálpebras altas. Ela virou passar, num relance, com uma pasta na mão. Milene não se lembrava que ele tivesse entrado com a pasta. A disputa, porém, havia potenciado de tal forma a agilidade do tio Afonso que de um salto ele galgou descapotável, num ápice o carro engoliu-o e, como uma seta despedida, os dois desapareceram na estrada. Depois foi a vez da tia Ângela Margarida. Não, não estava sentada em nenhum fauteuil. Estava num sofá e encontrava-se de perna traçada, a discar números de telefone, de costas viradas para a porta. Táxi? Sim, queria um táxi. Não falava a tia Gininha. Gininha num canto oposto, também trancada por dentro. Entre a chamada e a chegada do táxi, ninguém falou. Quando o táxi apareceu, a tia Ângela Margarida saiu, batendo com os tacões no soalho, nos degraus, na calçada do jardim microclima, e no portão de ferro que gemia. Dindum! Saía. Só então a tia Gininha chamou. Chamou devagarinho. Milene? Já havia passado uma boa meia hora depois da contenda e mesmo assim percebia-se que se haviam ferido profundamente. A tia Gininha, a boa tia Gininha, ainda mal respirava. Os seus cabelos compridos estavam elétricos e quando ela passava a mão pela cabeça, fios escuros vinham atrás dos seus dedos, esvoaçando sozinhos. Mas era ela a mais esfarrapada pela desavença. Quem tinha ficado para falar com Milene, chamando-a quase em segredo. Milene, vem cá. Depois encostou-se à sobrinha e abraçou-a pela cintura, aconchegando-lhe a cabeça sobre o peito. No fim, disse: São coisas que acontecem, referindo-se porventura à contenda. É só para te dizer, Milene, que abrimos o testamento e eu sou a tua testamenteira. A avó Regina quis que eu te representasse, que fosse eu a gerir os teus bens e os teus proventos, no fundo, a tua vida. A tia Gininha apertando a sobrinha contra si. Milene, surpreendida, encostada à tia Gininha, ao ombro perfumado da tia, onde vinham cair num tufo basto os seus cabelos pintados de castanho-borgonha, como muito antes os da avó Regina. Milene, quase sentada em seu colo. Não dizes nada? A sala, mergulhada em silêncio. A gravidade arrastando as asas, os factos tomando corpo. O futuro a surgir como uma neblina imensa por onde era necessário traçar uma trajetória incerta. As duas enlaçadas uma na outra para enfrentarem um percurso desconhecido que já deveria ter começado, completamente fora das suas vontades, nem se sabia quando. De mãos apertadas, o passado a criar uma onda. A apreensão a salpicar as suas espumas. Mas, a certa altura, a tia Gininha, cujo peito quase não se movia, como se a disputa com os seus irmãos a impedisse de respirar, acrescentou. Agora, uma outra coisa. Além da questão da herança, existe outro assunto que desejo partilhar contigo. Percebia-se que a tia Gininha tinha dificuldade em desenhar o raciocínio, com o seu peito quase plano, parado. Percebia-se, pobre da tia Gininha, como tinha emagrecido. Mas depois, a filha mais nova da avó Regina encher-se-ia de coragem. É assim, Milene, é assim. Acabamos de distribuir-te da seguinte maneira. Tu ficas a morar, como sempre, em Vila Regina. Fazes a tua vida normal. E nós, cada dia, um de nós, durante a noite, toma conta de ti. Um rolemã contínuo, percebes? Vou exemplificar para compreenderes melhor. Suponhamos que hoje, sábado, era eu a fazer-te companhia. Amanhã, domingo, seria a tia Ângela Margarida. Segunda-feira, seria o tio Afonso. Terça-feira, outra vez eu. Quarta, a tia Ângela Margarida. Quinta, de novo o tio Afonso. E depois outra vez eu, e assim por diante. Sempre assim, todas as noites, até ao fim da vida. Gininha, com um molho de papéis no colo e uma agenda na mão, a olhar para os dias da agenda, como se os três irmãos ali tivessem estado com o anjo Lúcifer a combinar o caminho na direção do inferno. A tia a dizer, vamos começar daqui a um mês, quando os dias ficarem mais curtos e o tempo esfriar. Nessa altura seria muito triste que tu ficasses sozinha. A tia a passar-lhe a mão pelo cabelo, a acariciar-lhe as costas, a falar-lhe daquele calendário perpétuo e com receio de que a sobrinha não entendesse. Gininha foi mesmo buscar o calendário da cozinha e pôs-se a exemplificar a distribuição dos dias. Compreendes? Sim, Milene conseguia compreender. Olhava para aqueles quadrados dispostos em fila, encadeados uns nos outros, imaginando-os preenchidos pelas pessoas dos tios. E não era difícil concluir que nunca e jamais os dias da semana teriam regularidade, a manter-se uma distribuição assim. Achou mesmo que deveria ser um imenso suplício para os tios, o que queria dizer que eles não se tinham entendido, nem sequer quanto à distribuição regular dos dias, pois ao menos poderiam ter decidido. Segundas e quintas, tia Gininha. Terças e sextas, tia Ângela Margarida. Quartas e sábados, tio Afonso. E assim por diante, até ao fim dos dias. Mas aí deveria ter residido o maior problema. É que sobejava um dia dos sete da semana. E eles, por certo, teriam discutido a distribuição dos domingos, tendo depois mergulhado naquela desavença. Nem por semanas, nem por meses. Nada. Dia após dia. Como uma condenação do inferno. Os tios não se tinham entendido, afinal, por causa dela. Estava a olhar para o calendário que a tia Gininha havia estendido sobre a mesa de cerejeira e depreendia isso mesmo. Não dizes nada, Milene? Perguntava a tia. Era tão complicado, tão severo, e ao mesmo tempo fazia tanta dor de cabeça aquele futuro quadriculado, disposto sobre a mesa, que ela não conseguia responder. Depois veremos, depois veremos, disse a tia. E como se o peito de repente se pusesse a respirar com normalidade, acrescentou: Meu Deus, que tarde! Sim, Milene compreendia. Eles haviam retirado a enciclopédia, atrás da qual, embutido na parede, se encontrava o cofre verde. Tinham-no aberto e tinham-no fechado. Vários volumes ainda estavam desarrumados e fora de ordem. Mas seria que também tinham encontrado lá dentro aquele calendário? Não, Milene não iria perguntar. Dentro daquela caixa de ferro maciço, uma espécie de nódulo umbilical da casa, que sempre tinha intrigado, poderia estar muita coisa enigmática, pela qual poderiam ter discutido. Mas aquele calendário fora inventado por eles mesmos, pelos próprios tios, ela sabia. Não dizes nada? Perguntava a tia, vestida de preto e branco, de súbito apressada, dizendo para a esquerda e para a direita: Desculpa, desculpa, são as nossas vidas. E sem mais delongas, já estava a sair pela porta, já estava a descer os degraus, a atravessar o jardim microclima, a sair pelo portão de ferro, onde se lia Vila Regina, dindum. Tal e qual, como a tia Ângela Margarida. Só aí, quando a boa tia Gininha, a infeliz tia Gininha, apressada por causa do bebê Artemisa, e a entrar no Onda cor de prata, seriam já umas 4 horas da tarde, só aí Milene se apercebera da coincidência. Havia frases que existiam nos genes familiares, tão distintivas quanto o feitio das pálpebras. Na verdade, era a segunda vez que alguém muito próximo lhe prometia. Assim, para sempre, sempre, até ao fim da vida. Não acreditava. A própria tia Gininha tinha dito: vai ser uma espécie de calendário perpétuo, até ao fim da vida.